medo de perder, foi aí que eu perdi. Se acostumou com esse vai e volta. Desse jeito é melhor namorar sozinho. Me faço carinho, me dou beijinho e me respondo na hora. Me amando assim, como é que a gente volta? Canta aí! E eu volto pra barriga da mamãe, mas eu não volto pra você. Nem vou precisar dos 9 meses pra poder te esquecer. Nem vou precisar dos 9 meses pra poder te esquecer. Mas uma! Bora, meu parceiro Darlan Carvalho! Galera de Fortaleza, aquele abraço! Bora, Minutinho! Escuta aí! E desse jeito é melhor namorar sozinho. Me faço carinho, me dou beijinho e me respondo na hora. Me amando assim, como é que a gente volta? E eu volto pra barriga da mamãe, mas eu não volto pra você. Nem vou precisar dos 9 meses pra poder te esquecer. Volto pra barriga da mamãe, mas eu não volto pra você. Precisar